That's a bingo. Começa agora Omelete Nuts. Águia da Vitória, abrindo o Omelete Nights de hoje. Começou com ela. Eu chamei ela de papagaio, passarinho, teco-teco, tico-tico. Arara do bico dourado. É a águia da... Pica-pau, arara. Águia da Vitória. Mas, na verdade, é uma águia. É a águia careca do bico dourado. É a águia careca da região da aclimação. Porque você não sabe, você que tá aí ouvindo a gente, você não sabe que... Antes de todo o Omelete TV, a gente faz aqui uma prece, uma reunião ecumênica. Sim. Ah, fazemos? Fazemos. E a gente ouve a grande águia da Vitória. Liga a águia da Vitória, a gente escuta. Então esse momento aqui foi uma... A gente tá dando para vocês a oportunidade de escutar também ela, a águia da Vitória. É que nem a seleção brasileira, que ele se reúne, faz o círculo, eles fazem a prece. A gente também tem o nosso ritual. E a gente anda em círculo, né? Batendo os braços como se fôssemos águias. A gente plana e mentalizando já quais tipos de assunto a gente vai discutir. E aí a águia voa em círculo por nossas cabeças e depois a gente junta as mãos no meio e joga a mão pra cima. É isso. E eu quero deixar claro que nessa parte... Eu a gente não joga cheguei. A Dani pra cima. Não, eu não cheguei, eu chego bem depois dessa parte. Eu pego o táxi, eu já. É por isso que você chega atrasada todo dia? É por isso, porque eu sei que vocês vão fazer esse ritual ridículo. Eu tenho vontade de morrer quando eu escuto essa águia. Tenho vontade de pegar ebola quando eu escuto essa águia. Pô, falando em ebola, eu fiquei mó decepcionado com o africano lá de Santa Catarina, do Paraná. Eu não tava com ebola. Eu tava cansado só. Você queria que ele tivesse ele tava ebola? Cansado? Pô, tem que ser... Se vai chegar o ebola, tem que chegar, né? Tem que fazer o... É, porque essa expectativa é triste, é, né? É, exato, né? Porque pô, frustrante. É, mano. O médico lá, o médico, o cirurgião... Master, Plaster, não sei. Que nos Estados Unidos tem o Surgeon General, né? Aqui Surgeon a gente General. Tem o quê? O Ivo Pitangui. É isso que a gente... Dr. Ray. O Dr. Ray. O porra, e aqui o nosso Dr. Ray, que é o médico Picas, ele já falou, ó, é inevitável, vai chegar. Então chega logo, né? Porque chega logo. Que pariu, que a expectativa é o que mata. Mas como a gente falou no outro... Não, a expectativa é muito pior que o ebola. Mas como a gente falou no outro programa, o ebola ele passa por secreções, né? Então, como não tem água, acabou a água, não vai pegar no Brasil. No Brasil não vai passar. Não, ou pelo menos em São Paulo. São Paulo não vai. Eu tô aqui pensando, por exemplo, você tem duas opções. Tipo, você pega ebola e não se trata, ou pega o ebola. Se for pra eu pegar se ebola. Trata com o Dr. Ray. Se for pra pegar ebola, eu quero ser o paciente zero do apocalipse mundial, entendeu? Tá, entendi. Aí sim, isso, né? É isso que eu quero ser. Eu pego e dou um jeito desse vírus virar... Nossa, na minha cabeça já passou todo o filme, assim, aquele flashback com os cortes, assim, aí mostra até aquele momento que a pessoa pega o amendoim que tá contaminado, assim, começa a passar pra frente. Pois eu vi você comendo amendoim de boca cheia, assim, enfiando esfregando amendoim todo mundo na Libéria lá e... Nossa, comendo amendoim, aí você vai coçando o ouvido, assim, imagina, aí enfiando a mão na cumbuca de amendoim. No bar mais pé sujo na Libéria. É, paciente zero, isso aí. Yeah! Que é isso? E aí, sabe o que você vai conseguir? Fazendo isso, sabe o que você vai conseguir? A vitória. A vitória! Águia da Vitória! Puta merda. Eu não trouxe. Águia da Vitória! Uma corda. Voe sobre nós! Ah, Omelete Nights. História dos caras que não são gays, que são gays, mas não são? Hã? Da festa hétero, que gosta de hétero, que gosta de hétero? O link que eu vi no Facebook era do Jornal de Campina Grande, sei lá, uma coisa assim. Mas tem uns caras que fazem festas. Você tá dizendo que em Campina Grande não tem jornalista de verdade, é isso que você tá dizendo? É, não sei, eu não sei. Esses links aí parecem site inventado, entendeu? Que não tem nada, não tem layout, não tem nada. O Diário de Campina Grande. E aí, o Diário de Campina Grande. Aí você entra lá e tem uma festa, que é uma festa privê, só pra homens, mas que homens que são héteros, que gostam de héteros, mas que não tem nada a ver com gays. Eles dizem que não são gays. Eles não são bissexuais, eles não são góis. Eles também não são góis. Eles são o quê? Eles não gostam desses rótulos. Mas eles fazem essas festas privê pra ninguém ficar comentando, ninguém ficar vendo, não sei o quê. Mas eles fazem essa festa porque eles gostam de outros héteros que gostam de héteros. É tipo gay enrustido. Mas peraí, o que eles fazem nessa festa? Mas o gay que gosta do gay, que... É o hétero que gosta de outro hétero? Não, é o hétero que gosta do hétero. é gay. E que é hétero. Não, mas eles não são gays porque rola, nesse caso, um preconceito. Porque gay é o cara que é afeminado, entendeu? Então isso não é verdade. Eles realizam isso o coito? Eles realizam o ato? A penetração? Eu acho que eles realizam a penetração, mas Todos ativos, então ninguém come ninguém. É. Bom, é, eu não isso. Sei, é o hétero que gosta de hétero. Eu é tudo acho que ativo, eles fazem ativo. Uma festa lá e eu não fiquei pensando o que acontece nessa festa. É a festa triste do mundo, eles é fazem. É a festa da vontade, fica todo mundo na vontade. Mas eu fiquei pensando, primeiro, eu pensei, pô... É a festa gay mais chata do mundo, velho. Uma festa de homens héteros que gostam de outros homens héteros tem nome. É churrasco, é futebol. Tu já existe, entendeu? Mas aí, não, os caras, eles são gays, mas eles não se assumem gays. Porque eles acham que gay é frescura, gay é não sei o quê. E aí tem um outro cara que deu uma entrevista pra essa matéria e ele falou que ele é socialmente hétero. Quê? Ele é o gay enrustido. Ele é o gay enrustido. Mas eles recusam esses termos, entendeu? Tipo, ele não é enrustido. Ele só... Tipo, ele gosta de dar bunda às vezes e... Meia hora de bunda. Gente, eu já falei que o cara que dá a bunda uma vez por semana, não necessariamente ele é gay, né, gente? Porque o que... Mas, por exemplo, os casos lá dessa matéria... Mas o que é ser gay, então? Tem gay casos... é o cara que gosta do macho, do homem. Mas e... Ah, e você dá meia hora de cu por semana não significa que você gosta de macho. Não, isso foi uma piada, Romarista. Ah, tá. Mas, por exemplo... Mas deixa eu só dar um exemplo. Desculpa. Nessa matéria tinha um cara que tá namorando, a menina tá grávida, inclusive, mas ele gosta de fio terra. E aí, tipo, são os caras que nunca vão chegar pra uma mulher e falar, tipo, enfio o dedo no meu cu. E aí eles começam a, tipo, brincar com outros caras, entendeu? Aí se relacionar com outros caras. Tá, era isso que eu era nesse ponto que eu queria chegar. Nesse ponto. E ela apontou o dedo aqui, nesse dedo ponto em riste, do fio terra que ele queria chegar. Ele é o dedo em riste que já disse tudo. Não, é porque, não, o homem, ele, biologicamente, ele tem o prazer anal. Existe isso. Uns querem explorar, outros não. O fato do cara ter explorado e gostar de um fio terra ou de um brinquedo ou de qualquer outra coisa do tipo, não significa que ele seja gay. Ele pode ser um cara casado, pai de família, e a mulher dele vai lá, eles têm os brinquedos dele, eles têm as coisas deles, e aí eles, enfim, entre quatro paredes, eles se divertem ali. Esse cara não é gay. O cara que é gay, ele gosta de outro homem, ele gosta da barba roçando, ele gosta do peito peludo, ele gosta do beijo de outro cara, ele gosta do corpo de outro cara. Por que você acha que existe o travesti, gente? Travesti não existe pra ser comido. Travesti existe pra comer. Porque é uma figura de mulher que tem um instrumento masculino, um órgão masculino. Que é isso que o cara que tem prazer anal gostaria de ter na sua casa. Você entendeu? Só que ele tem vergonha de pedir pra mulher, porque ele é um cara que ele sabe que vai sofrer preconceito, ele sabe que ele vai ser ridicularizado, ele sabe que vai ter mulher que não vai entender, ele sabe que ele pode perder um monte de coisa com isso, então ele nunca vai chegar pra mulher dele ou pra qualquer namorada que seja e falar, queridinha, vamos comprar um dildo. Não, ele vai, de vez em quando, lá na rua X, pegar um travesti. Você pode entrevistar qualquer travesti, eles mais comem do que fazem qualquer outra coisa. Pô, pensei agora, o travesti é muito sofisticado, né? Porque ele é multitarefa. O travesti, ele é melhor do que os produtos da Apple, por exemplo. Que a Apple tem umas coisas que não tem multitarefa, né? Um iPhone antigo, por exemplo. É, não tinha. Já o travesti, né? Não, não tinha, agora tem. Uhum. Mas o travesti, ele é multitarefa. Qual foi a notícia que tava no seu Facebook, cara, agora? Tá sobre... uma polêmica, isso aqui eu vou mostrar pra vocês. As pessoas estão se matando por causa de dois assuntos que eu até agora eu não entendi. Porque as pessoas estão brigando por isso. O primeiro deles é... Homens devem usar, independente de hétero ou não... Toga. Regata no calor. A pergunta é, regatas. Esquece que tem que voltar com a toga, que tem que voltar com tudo isso. Você sabe que eu não consigo esquecer isso, né? Pode ou não usar a regata. Homem, pode ou não usar a regata. É ou não ridículo? É ridículo. É ou não aceitável pela sociedade a regata? É ridículo pra todo mundo. É ridículo pra hétero, é ridículo pra gay. Eu não acho. É ridículo pra travesti. É ridículo pra todo mundo. Eu não acho, não. Não vejo problema. Você tá na praia, tipo, num lugar... Não, peraí. É, praia tem uma situação social... Não, São Paulo. Tá calor São pra Paulo, caramba. Não. São Paulo não pode. São Paulo não pode nem short. É bermuda e camiseta. É o que eu aceito nessa cidade. Menos que isso, você tá se entregando aí de um jeito que você tá dizendo... Você tá dizendo pro resto da sociedade, olha... Eu acho que o único que pode usar e que é socialmente aceito, que ele pode usar em qualquer ocasião, é o Dinho Ouro Preto. Que usa regata, é verdade. Que usa regata. É, aquelas você coladas regata, ainda. Você né? quer parecer com o Dinho Ouro Preto, é isso que você tem que pensar. Você pôs a regata, você olha no espelho e fala, não, eu acho que eu tô bem, ó, tô malhando. Tô malhando. Se você pensar isso, você pensar, tô malhando, bem, tá? Bem, vai pra praia, querido. Vai mostrar na praia isso aí. Ninguém merece ver seus side boobs, né? Side boobs. Ninguém merece. E não tenta nem vir com aquela história, não, mas é só aquela camiseta sem a manguinha. Sabe? Que sem a manga. É, não. Que é pior ainda. Não fala assim, não, eu vou cortar a manga da. Vou cortar a manga da minha camiseta. Não. Isso é proibido. São Paulo, não. Vai pra outro lugar fazer isso, esse tipo de coisa. A não ser que o cara seja adepto do cosplay, aí ele junta aquele boné de abarreta, ele bota uma pochete. Aí você pode sair de hipster, você pode sair de boyzinho, né? Peraí, os hipsters estão usando. O hipster é cosplay agora? Você vai de cosplay? Ah, não, não pessoas normais, entendeu? Tem gente que é pessoa normal. Se é pessoa normal, você não vai sair de regata. Mas se você acha que você é o Justin Bieber brasileiro, aí você faz. Você pode passar gel, sair de regata. Ah. Né? Você pode ser o hipster, você pode botar um boné, um shorts curto e a regata e a pochete. É, tipo, a regata pra mim existe. Velho, é uma blusa sem manga, sem. Então você tem que estar com puta calor e tem que estar num lugar não, adepto daquilo. Não tem que estar com puta calor. Não. São Paulo, eu tô passando calor aqui, eu tô de calça jeans. Não, é assim, São Paulo é assim. São Paulo é pra quem quer se vestir desse jeito. Não. Se você não quer se vestir desse jeito, você vai pra outra cidade. Aqui não. Omelete Nights. E se eu fizer aqueles sites que você promete uma coisa, cada um dá um dinheiro e você consegue pagar o que você fazer quer um e vai crowdfunding. Você. Esquema é de pirâmide? Isso, esse negócio. Ah, não. Não, crowdfunding. Crowdfunding. É, com os ouvintes do Omelete Nights. Tipo, cada ouvinte dá o quê? R$1. Você precisa ter recompensas legais pra dar certo. Não, se a pessoa der R$1, quantas pessoas baixam podcast? 13 milhões de pessoas? Não sei. 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. 20 mil no dia, semana preciso, baixa. É, então, 20 mil pessoas. Cada um das 20 mil, não precisa ser todo mundo. Tipo, pode ser menos. Você acha que dos 20 mil vão. Não, tipo. Se todo mundo der R$1, eu consigo pagar meu cartão de crédito. Eu consigo pagar o negócio que eu Dá devo pra pagar pro meu um pai. Monte de coisa. Eu consigo pagar a Renner, que agora eu fiz um empréstimo na Renner. Você entendeu? Se me derem R$1, tipo R$1, não vai pesar na conta do ouvinte, R$1. Só que se cada um der R$1... Deixa eu te explicar uma coisa. Você tá chegando agora nesse negócio de internet. Sabe você acha que não vezes, pode ter você isso? Você sabe quantas vezes já pensei nisso? É. Tipo... Quando o Omelete chegou no seu primeiro 1 milhão de pessoas por mês... Você pensou em ganhar R$1 de cada um? E eu, tipo, com 3 empregos pra sustentar a porra do site. Eu falo, filhos da puta, tá todo mundo aí e eu não ganho um tostão. Se cada um desse R$1, sabe? Eu teria 1 milhão por mês. Mas não é assim que funciona, entendeu? Mas você não prometeu nada. E se eu prometer uma coisa legal? Qual é a recompensa que você daria? Não sei o que eu posso fazer. O que eu posso fazer? Você tem que fazer coisas relacionadas ao que você tem à mão. Você tem que fazer... Quais são seus talentos? Ah, não tenho muito talento. Você vai gravar a secretária eletrônica do cara. Eu posso gravar a secretária eletrônica, eu posso lavar uma louça. Mas isso é um serviço. Eu sei fazer uma faxina. Faxina mas isso eu sei tudo fazer é serviço, muito bem. Você não precisa ficar tarde para fazer isso. Tipo, crie o serviço. Fala, tá, eu gravo... Entendi o que você quis dizer. Entendeu? Isso é serviço. Eu tenho talento, eu consigo encostar o polegar no meu punho. É um talento. Tá aí, se você quiser ver a Dani Taran encostando o polegar no punho, mande R$1. É, eu não consigo. Pra gente, é eu um também talento. Não consigo. Eu tenho língua geográfica, eu posso mostrar minha língua pras pessoas e ficar fazendo caretas com ela também. Então tudo que a gente tá vendo aqui que tem um padrão. Também. Tudo isso é... Anomalias genéticas, é anomalias isso? Genéticas, anomalias genéticas não, mas são galerias de fotos. De anomalia genética. Então você pode lançar um livro de fotos Dani Taranha por Dani Taranha. Você tirando selfies, tirando fotos de coisas inusitadas que você... Ninguém conhece seu corpo tão bem quanto você. Sim. Não é verdade? É verdade. Não importa. Tem certos e eu ângulos... sei andar com os joelhos de borboleta. Também. Pronto. Olha, você pode tudo isso lançar... E eu coloco uma perna atrás da cabeça também. Dani, tá ficando cada hora melhor. Tá ficando bom, né? Tá eu não tinha bom. Pensado a nisso. A gente... Freak Show, Dani Taranha Freak Show. Dani Taranha Freak Show é um livro. Vai ficar ótimo. Com fotos de Dani Taranha por Dani Taranha. E você faz assim. Aí recompensa R$1. R$1. Se o cara só colocar R$1 lá no Catarse, não ganha porra nenhuma. Você manda um abraço. Manda um abraço, tá. Você manda um abraço. Assim, é um abraço pra todos que depositaram R$1. É um abraço coletivo. Tá. R$5, você manda um e-mail. Ó, um abraço pra você. Entendi. R$10 ganha uma menção no final do livro. Ó, muito obrigado e tal. Eu pus fulano. A perna atrás da orelha pensando em fulano. R$20 ganha o livro. Ah. Já uma apostila, uma cópia xerox que você fez. Tá. Cópia xerox. Aí R$30 ganha de colorido. Já colorido, com as suas fotos coloridas e tal. E assim a gente vai subindo. Entendi. R$10 mil... Cara... Ninguém vai pagar 10 mil. Não, tem sempre um louco. Sempre olha, sempre tem alguém que tem paga. Tem sempre um louco. Um louco tem. R$10 mil, você leva o livro lá, andando borboleta, mostrando a língua, e você lambe ele com a sua língua geográfica. Assim, R$10 mil, você lambe, né? O cara. Mas lambe assim, lambe o, né, lambe o rosto dele. Na bochecha. Lambe uma lambida na bochecha da pessoa. Com a sua língua geográfica. O que vai ser muito pior pra você do que pra ele, porque a língua geográfica, você sente mais sabores. Então, se o cara tiver na época sem água, da seca de São Paulo, se for paulistano, salgado, né? Ele vai estar bem salgado e com gosto. Por que não tinha o Catarse quando a gente lançou o Almanac do Omelete, né? Porque passava em mim, podia ser uma recompensa. É, né? Uma recompensa. Passava no Hessel o Almanac. A gente autografava e passava no Hessel. E a gente realmente fazia isso. Fazia de fato. Foi passado no Hessel. Passava no Hessel. Passava no Hessel. Era uma podia ser uma recompensa do Catarse. Podia ser uma recompensa. Eu vou pensar nisso com muito carinho. O que você achou, você que está ouvindo? Você mesmo, você que está aí com o foninho, no trabalho, no busão. O que você acha? omeletenights@omelete.com.br. Se você quiser, então... Já teu cuzinho, @omelete. O que é? Não, você falou teu cu. Teu, é que já pra cozinha é o e-mail do outro. Teu cu no omelete.com.br. Então não, vamos lá, mande pra omeletenights@omelete.com.br dizendo isso. Quanto você pagaria. Só pra gente ter uma noção. Só pra eu ver se vale a pena eu fazer. Aí eu vou contratar um fotógrafo legal pra fazer umas fotos. Você que tem que fazer. Eu tenho que fazer, mas vai ficar horrível. Tem que ser um produto autoral. É um produto autoral, você vai se trancar, vai ser o retiro de Dani Taran, você vai se trancar, você e uma máquina fotográfica e vários espelhos. Tá e bom. Aí você vai fazer, é o Dani Taran Freak Show. Sabe agora que eu tô sentindo em você? O quê? Uma mudança de percepção, uma mudança de atitude. Postura, de atitude. Então, ó pra você, ó. Omelete. Outro assunto que está bombando no Facebook, inclusive. No seu? No meu? Uhum. É o seguinte, é uma matéria de um site gay que diz o seguinte. Assim como gays, um terço dos homens héteros tem nojo de vaginas. De acordo com a pesquisa feita pela não sei o que no estado de São Paulo, quase metade dos homens, 43%, não realiza a modalidade do sexo oral na companheira com frequência. Ao todo, foram entrevistados 1.252 homens heterossexuais e sexualmente ativos, com idades entre 18 e 30 anos. Destes, 78% afirmou receber o sexo oral frequentemente na relação, enquanto 4 em cada 10 não pratica de volta. E aí, dos que afirmam fazer, né, o sexo oral com frequência, mais de um terço, 35%, revelou sentir nojo durante a prática. Aí aqui vem motivos. Precisa ver se sua mulher tá lavando direito, né? Mas em São Paulo isso vai ser um problema daqui a pouco. Vai ser um problema. Eu acho que a gente tem que abolir o sexo oral enquanto o cunilingus tem que sofrer uma pausa temporária aí mesmo, até voltar. Mesmo uma felação daqui a um tempo, né? Porque o queijo vai crescer. Não, né? Não, tem que bloquear todo tipo de sexo oral durante a seca. Seca não. Aí quando voltar a água, começar a chover, beleza. Porque você não vai usar a água de reuso, né? Pra se limpar, porque... Não dá. E você não vai também tentar lavar suas partes na chuva, né? Não sei. Você acha que vai ter gente no... Tomando banho de chuva? Não, no telhado, assim, nego subindo no telhado do prédio pra lá limpar o pinto. Cara... Olha, prefiro não pensar nisso por enquanto. Eu posso ler os motivos? Os motivos Diga são os melhores. Motivos. Os motivos pelos quais os homens fazem, tá? Primeiro é o sim, eles fazem. O cara faz pra ganhar também. Porque estou com tesão e não penso na hora, porque amo minha parceira, para dar prazer a ela. Não penso na hora, como não assim? Não penso na hora é ótimo. Tipo como se fosse, caralho... Para retribuir, para preciso retribuir. Enfiar, preciso botar a boca em algum lugar, meu Deus. Não me aguento. É porque amo minha parceira, para dar prazer a ela e para retribuir. Os motivos pelos quais os homens não fazem nas mulheres. E aí a lista é inacreditável. 1. A vagina cheira muito mal. 2. A vagina tem gosto ruim. 3. A vagina é muito úmida. 4. A vagina tem muito pelo. 5. A vagina é feia, desagradável de se olhar. Que pariu. Puta que 6. Pariu mesmo. Sou egoísta. 7. Não acho que a boca foi feita pra isso. 8. Puta que pariu. Medo de contrair DST. 9. Religião. 10. Falta de confiança na parceira. Olha, eu queria dizer que a nossa religião da águia, ela não tem nada relacionado a isso, entendeu? Falta de confiança. O cara espera o quê? Que ela vai receber uma mijada na boca? Golden Shower! Golden Shower! Golden direto. Shower! Eu só sei que foi uma notícia muito esperançosa essa notícia aqui desse site, né? De que um terço dos homens héteros... As pessoas não percebem que a vagina é a feia bonita, né? Tem no... É a feia bonita, tem essa cara de marisco, de ostra, olha, mariscão aí. Você, gente. Mulher, você tem muita mulher que ouve o... Tem, muita mulher. Omelette Nights. Você, mulher, que ouve Omelette Nights, você que tá saindo com o cara pela primeira vez, faz o seguinte, leva ele num restaurante de frutos do mar e pergunta, fala assim, ah, você gosta de mexilhão, ostra, marisco, pede um prato com marisco, com alguma coisa assim. Vê qual vai ser a reação dele. Se ele falar assim, ah, não gosto muito, por quê? Ah, sei lá, cheira meio mal. Cheira meio mal, pé. Já era. Ah, textura, gente, não gosto da textura. Não gosto da textura, tá errado. Tá que causa revolta é o cara receber e não querer dar, meu, ingratidão, cara. Pessoa ingrata não tem direito a nada nesse mundo. São os egoístas. Na religião da águia, são os primeiros a serem banidos. São os primeiros. Vá, a águia tá vai picar lista, o olho, vai comer o olho. Os egoístas estão na lista. Eles assumiram, sou egoísta. Prefiro o cara que assume que é egoísta do que... Sabe quem é... Tipo, olha só, olha como é a gente sempre... O que tá muito úmida. A gente sempre extrai aqui no Omelette Nights um retrato da sociedade, né? Ah, é? A gente faz isso? Sim. Cada porque sabe quem é um estudo de vida. Sabe é um o tipo de pessoa que é esse egoísta, que não gosta de cair de boca e tal? É o filho da puta que usa regata. Entendeu? É o cara de regata. E tô falando sério. Porque eu lembro. Lá nos primórdios, quando eu fazia academia, sim, o cara... Regata. Não, nunca fui de regata, pelo amor de Deus. Tá? Tinha um cara... E aí, uma época que eu tava indo frequentemente, você começa a fazer amizades. Amizades assim, amizade da academia tem que ficar na academia. Você não vai, vamos beber, vamos, porra, vamos. Os caras saíam, eu não. Sempre tinha uma desculpa. Érico e suas amizades. E os caras, aí uma vez estavam falando assim, porra, Érico, vamos lá, velho, vamos no bar não sei o quê, puta, meu, não tem como não zerar lá, as minas são muito fáceis. Só você pagar um negócio lá, você sai e come. Falei, porra. Aí eu fiz a cagada de falar assim, cara, eu tentei discutir. Falei assim, mas por que essa... esse volume de mulher, né? Você toda noite, e fim de semana você vai 3 vezes pra pegar 3 mulheres diferentes. Falei, por que isso é tão interessante? Falei, porque pra mim, a primeira vez que você transa com alguém costuma ser a pior. Você não tá ligado, você não sabe o que ela gosta, você não... Exato. Né? Você, tipo, você tem uma vaga noção, e aí é legal você aprender o que o outro curte, né, e fala, vamos... E aí entra a troca e tal, beleza. E o cara, eu falei, pô, porque, sei, às vezes é difícil, às vezes você fica lá, aperta todos os botões, faz tudo que você sabe e não acontece nada, velho. Né, falei, como é que... Pô, aí eu não me sinto bem não dando prazer, não devolvendo. E aí o cara falou assim, o quê? Pra que isso? Pra que fazer a mina gozar, velho? Eu vou lá, eu que tenho. Eu vou lá, gozo e vou embora. Mas você matou essa pessoa? Eu falei, puta que pariu. Ele tava usando regata. Era o cara de academia, entendeu? O cara que fica lá fazendo negócio, compra gel redutor, entendeu? Fica malha lá, na frente do espelho. Mas é o cara que se ama demais. É o cara que se ama demais. Por isso que é bom ser nerd, viu? Porque nerd... Nerd agradecido. Nerd agradecido. Nerd é agradecido. Sabe nerd dar valor, é... né? Pelo menos os nerds eram, eu não sei os novos aí. Tipo, eu sei que tem youtuber porque, agora verdade, que se acha a última bolacha do pacote. O nerd se esforça e aproveita porque ele não sabe quando é que ele vai ter de novo, entendeu? Então mas é que os nerds raiz, os nerds eu true... Eu transo toda vez como se fosse a última. Eu juro por Deus. Você não sabe quando vai ter, então não se aproveita. Sei. Eu não sei, porque quando era moleque, cara, tipo, porra, sofria e tal. Agora consigo fazer. Não, então, que bom. Que bom, eu sou agradecido. Nerd é agradecido. É agradecido também porque conhece o equilíbrio do bem e do mal, né? O nerd, ele sabe que tem o equilíbrio das coisas, né? Do mundo. O equilíbrio dos elementos. Os elementais. A gente não fala aqui dos elementais muito, né? Deveria, a gente deveria falar dos elementais. Deveria falar mais dos elementais? Sim, a terra, o fogo, a água, o ar, o coração. E a paixão, né? E a paixão tem, também. Dependendo, alguns falam, né? Tem alguns cânones usam a paixão, outros usam o coração. Sim. Né? Que tá ali quase, né? É bem parecido, Capitão Planeta e o Sidney Magal. Sidney Magal, ia falar Elimar Santos. Capitão Planeta e Sidney Magal estão ali. Estão ali. Ah, Omelete Nights. Eu fui assistir o Annabelle. Cara, eu só sei que eu cheguei no shopping Pátio Higienópolis, o shopping estava sem ar-condicionado, já começa por aí. Putz. E aí, beleza, vamos ver o filme. Sentei maravilhosamente bem em minha cadeirinha. E aí começou a entrar jovens. E eu comecei a ficar muito nervosa. Já sofrendo só por antecipação. Só você que acha que eles não vão no shopping Pátio Higienópolis, né? Porque todos os moleque rico que moram em volta, é lá que eles vão. Não, sim, mas aí você... Putz, não tinha opção. É, você errou. Você errou. Não tinha opção. Eu ia no Higienópolis ou eu ia em Santana. Que, desculpa, é meu bairro, eu amo, mas é muito pior. Tá. Enquanto tá passando o trailer, pode conversar, pode... Eu não gosto de conversa durante o... Eu também não gosto, mas eu também não tenho direito de ficar... Porque não começou o filme, então, beleza, fala aí. Não, tem que ser muito louco pra chuchar a pessoa no meio do trailer. É, não dá. Aí, beleza, começou o filme. Aí começa. Ah, não acredito. Ah, que boneca feia. No meio do cinema. E aí eu penso, cadê a mãe dessa criança? É o que eu penso todo dia, lendo os comentários. Cadê a mãe dessa criança? E criança de 14 anos, 15 anos. Tava de regata já? Não tava. Uns babacas. E eu ali, ai, querendo a morte, assim como o John Cleese. E aí, tinha uma menina que sentou a amiguinha atrás, na fileira de trás, e a outra amiguinha do meu lado. E aí o cinema tava cheio? Tava cheio. Puta merda, que azar. E aí elas não conseguiram na mesma, então sentou uma à frente e outra atrás. Justamente do meu lado, porque eu sou uma pessoa cagada, a pessoa tem que ficar do meu lado, óbvio. E aí uma baixava e a outra fazia assim, pra conversar. E conversar durante o filme. Ah, não acredito num negócio desse. Não, mas aí eu acho ótimo que esteja do meu lado, porque eu faço um crazy eye que, pelo amor de Deus, ninguém fala do meu lado. E aí eu comecei com... Que é pra... Não, você não pode fazer isso, Dani. Calma, eu fui bem, eu fui muito bem. Tá bom, vamos ver. Vamos ver, eu que vou dizer. Eu fui muito bem. Eu fiz... Aí as meninas pararam, daqui a pouco... E aí a menina que tava aqui, ela tava com muito medo da Annabelle, que ela se curvava na cadeira, ela não viu metade do filme que ela passou, metade do filme com a mão no olho. E não sei o que, aí daqui a pouco... Aí trocava refrigerante, trocava pipoca, e eu, filha da puta. Tá. Aí eu esperei uma cena bem de terror mesmo. Aí elas... Aí, tô com medo, não sei o que. Eu levantei da cadeira e encarei as duas, tipo... Face to face, assim, sabe? Eu olhei na cara de uma, levantei e olhei na cara da outra e não falei nada, eu só olhei. É isso que tem que fazer. E aí eu sentei olhando. Eu sentei olhando. Eu falei, essa vaca vai ter medo mais de mim do que essa porra dessa boneca. Mas a filha da puta ficou quieta o filme inteiro, não falou nada, foi embora quietinha, não deu um pio. Eu falei, resolveu, tá vendo? Não, mas é isso que tem que fazer. Resolveu. Tem que encarar, olhar no olho e manter. E só ficar assim com uma cara. Aí o cara vai assim, tipo. Como se tivessem roubado sua alma, assim. Né? E aí uma hora ele começa a perguntar. Tipo, né? Foi. E você não fala nada, só olha e fala assim. Só mantém. Cara de louco. Aí para, velho. Cara, insuportável isso. É Eu já terrível. Peguei muito casal no cinema. Caralho, conversando pra cacete. Culpa do VHS isso aí. Puta merda. Porra, você tá de casal, você tá no lugar. Velho. Mano, se beijar, eu não vejo problema nenhum, sabe? Vai lá, se pega, se atraca, faz o que você quiser. Não, mas aí foi... Agora, ficar conversando, é, mano... É, beijo também não é. Não, pode se beijar, tá pode pra... se beijar, eu acho aproveita. Melhor o cara se beijar, pode, ficar lá se pegando. Chupa a buceta também, fedida. Pode é, ser, pode ser também. Faz o que for, mano. Contanto que não atrapalhe o que eu tô assistindo lá, pode se comer, não tem problema não. E eu pensei, para depois com que isso, eu saí aí do cinema... Aí voa alguma coisa em você? É bola. Aí você pega, é bola. Aí você, porque você quer pegar, é bola, por isso você fala isso. Paciente zero. Paciente zero, é. E aí eu fiquei pensando eu sou numa coisa. Cinemas. Vou em todos os cinemas, quando alguém estiver conversando, vou passar ebola pra todo mundo. Vou começar a espirrar na cara. E aí eu fiquei outros. Pensando no seguinte: se eu fosse prefeito, prefeita, presidenta, governadora, eu ia pôr uma lei. Não uma lei, mas uma opção dentro dos cinemas, que é aquela assim: você tem os ingressos normais que você compra, e aí você tem um ingresso onde a sua sessão só será frequentada por maiores de 25 anos. Mas, sinceramente, não faz diferença. Não adianta mais. Não faz diferença. Não adianta nada, tem uns velhos que falam o filme inteiro. Não só os velhos, esses casais que eu tô te falando, é tudo gente mais velha, acima de 20, 30 anos. Tipo, é falta de educação, não é idade, é falta de educação. É um negócio assim, o cara acha que não tá incomodando porque ele... Sei lá, tá escuro. Tá escuro e ele tá há tanto tempo vendo filme em casa. É, ele acha que tá em casa. E aí que ele desenvolve uma coisa assim, meu, o filme é pra falar no meio. Eu tô assistindo o filme, daí eu falo. Porque, sei lá. Pô, em festival, como o filme tem perfil diferente, assim, são aqueles filmes mais cabeça e tal, mais introspectivos, aí as pessoas prestam mais atenção, assim, e aí elas ficam mais quietas. E mais gente reclama também, se alguém fala. E mais gente reclama, exatamente. Porque eu não suporto quando sou só eu. Tem um filho da puta falando a sessão inteira e eu tomo uma atitude e ninguém me apoia. Eu também não gosto. Covardes. Covardes todos vocês. Mas em festival, não. Em festival, você disputa pra ver quem é o primeiro que vai chuchar, assim. Porque, pô, é automático. Pior situação possível, festival de Toronto. Porque lá eu assisto a sessões de imprensa e indústria. E aí os caras eles juntam imprensa negócio, e indústria. E os filha da puta da indústria, o que eles fazem? A imprensa chega e fica do início ao fim e não fala. Acabou. A indústria, é tudo uns velhos lá que estão procurando filme pra comprar. Então ele entra, senta, normalmente meio atrasadinho assim, entra, senta, assiste 15 minutos, decide que não vai comprar esse filme, que é uma bosta, entendeu? E vai embora. Então fica uma movimentação eterna na sala. E nego entrando e saindo o tempo inteiro. E às vezes chega cara pra ver o final só, pra ver se presta ou tal. E eles, enquanto estão lá, ficam em reunião, é celular ligado, é tela, e aí o cara tenta esconder a tela e fica aquele... aquela luz. É. Cacete, filha da puta. Nossa, não sabia. É tudo permitido, né? Então, as pessoas... Teve um ano, acho que foi ano passado, que, cara, foi horrível. Porque começaram a sair brigas no cinema e tal. E esse ano parece que melhorou um pouco. Acho que talvez porque ano passado foi tão ruim. Ah, Omelete Nights. O que vocês acharam da escolha da nova Bond Girl? Aquela moça do filme Azul é a Cor Mais Quente. Mas vocês não estão sabendo. Ela é a vilã do filme. Ela não sabe ainda se vai ser a Bond Girl. Tem muita gente que colocou essa notícia como se ela fosse a Bond Girl, mas isso não está confirmado. É muito provável que ela não seja a Bond Girl. Ah, é? Mas ela seja a femme fatale do filme. Tipo, ela seja uma mulher. É, ela não tem cara de femme fatale. Ela pode ser. Ela, ninguém sabe direito o que essa ela vai ser. Essa qual ainda. Que é das duas? É ela do cabelo azul ou era outra? É do cabelo azul. Ah, tá. Ela tem ela já de tinha... monstrinho, cara. Não dá pra ser a sexy. Ela já tinha feito Missão Impossível 4 e já mostrou lá que ela não tem muito jeito pra ser a femme fatale. Ela tava falando que seria a Rihanna. Os outros filmes franceses que ela fez, ela sempre fazia a mina Mignon, assim. Ela era jovem, aquela meio lolitinha, assim, sabe? E ela não tem tamanho. Ela deve ter 1,50m. Não dá pra ser femme fatale com 1,50m. Ela é, tipo, sensual. Você tem contra Mignon, Zé, o Hessel? Não, só pra olha, pessoa, Dani, não sinto saber. Muito, você nunca vai ser uma femme fatale. Você tem que ter então, pelo menos 1,70m pra ser uma femme fatale. Eu queria só saber o que você tem contra Mignon, só a não ser que você seja aquela maníaca que mata o marido com a facada. E aí femme fatale, literalmente. Aí você pode ter a metragem que você quiser. Vamos lá, Scarlett Johansson. Não tem 1,70. Femme não fatale pode. Pra caralho. Não tem 1,70. Peraí, agora você cala sua não boca. Acho. Não tem 1,70. Scarlett Johansson, femme fatale? Não acho. Não tem 1,70. Caralho, Viúva Negra, velho. Não só acho. Faz o... Porra, e ela no... Não acho, acho que ela engana no Viúva Negra. Tipo, engana, assim, sabe? Tipo, não é o... Não, então, é o mas perfil. O cinema coloca ela como femme fatale. Ela não, aparece mas eu acho lá, que não funciona. Ela seduz. Beleza, eu acho que não funciona. É, tipo, assim, porque a femme fatale original seria, tipo, a Uma Turma, seria alguém sim. Assim, mas a... A como é Uma que é aquela? Turma tem 1,60. Como é que é o nome dela? A, fez a Rebeca, mística. Rebeca Holmes de Stamos, que, aliás, ela fez um filme que chama Femme Fatale. Ah, é o filme do De Palma, né? Exato. É, tipo, mas a Scarlett Johansson tem uma pegada meio assim, cara. Eu acho que no Match Point... O cinema usa muito ela no Match Point, pô. Sabe, às vezes... Sim, mas eu acho que pro perfil dela, acho que não funciona muito bem, não. Poderia ser a Penélope Cruz. Penélope Cruz maravilhosa, vindo eleita. Vindo do cara que eu lembro da crítica... Vamos resgatar a crítica de Match Point, de Marcelo Hessel? Você não gostou de... Eu nem lembro o que eu escrevi. Ah, você ficou louco com a cena do maior. Ah, sim, mas beleza. A cena do maior não é do... A cena do maior não é do Match Point, é do Scoop. É do outro, é do... Scoop. Você ficou louco com a cena dela do maior do Scoop. Mas beleza, mas aí... Ela tipo, não é um, tem 1,70. Mas ela tá fazendo a Lolita nesse filme, ela não tá fazendo a Femme Fatale. No Scoop é a menina inocente. O Hugh Jackman acha que ela não sabe nadar, ela sabe nadar. Ela ficou usando ele o tempo inteiro. Mas aí, tipo, ela não era a Femme Fatale, entendeu? É a menina... que faz de conta que é a menina inocente. Mas eu acho que a sabe Leia, de nada inocente. A Leia, é Leia alguma Sisu, coisa, né? Leia Seydoux. Ela veio, tipo, depois o azul é a cor mais quente, ela ficou com um rosto, tipo, ela tem uma imagem mais sisuda, mais agressiva, ela é entendeu? Ela não é feia. Eu não acho ela feia. Eu acho que no azul é a cor mais quente não é o filme que ela tá mais bonita. Ela está mais bonita que outros filmes, cara. No Bela Juni, ela tá bem bonita. Cabe um palito de dente entre cada dente dela. Você coloca assim, palito. Mas isso é sensual. A Madonna era assim também. A Madonna tinha uma fenda, ela tem todas. É o tipo Gollum. É. Mas a Penélope Cruz eu acho incrível. Ela tava cotada. E pra ela ser tem 40 anos e foi eleita a mulher mais sexy do mundo por uma revista essa semana. Ela funcionaria como filme fatale. Ela deve ter 1,70, Hessel. Nossa, eu tô muito mordida com você, com esse negócio de altura. É, sinto muito, é fatos. Tô com calor. Eu acho que acabou esse programa. Acabou porque tá calor demais, eu já perdi 2 quilos aqui gravando semana. A gente não quer mais falar, porque tá... só que virou uma sauna. É, o importante é que pelo menos a gente tá úmido, né? O importante é que a gente não está de regata. Ninguém tá de regata aqui, tá todo mundo bem vestido. Estamos úmidos e não estamos de regata. É, exatamente, porque tá úmido, úmido é bom. Úmido é bom, tá faltando água, ficar úmido é bom, certo? É bom, não tem nada pior do que uma buceta seca. Ai, meu Deus. Bota agora a águia da vitória. Bota agora a águia da vitória. Com frases como essa, você chega à vitória, meu amigo. Nossa, que desgraça. Desculpa, pessoas. Omelete Nats. Hasta la vista, baby.